O dia 9 de fevereiro na história, 1909, nascia em Marco de Canaveses, em Portugal, a cantora Maria do Carmo Miranda da Cunha, mais conhecida como Carmen Miranda. Quando tinha pouco menos de um ano, Carmen veio com a família para o Rio de Janeiro e nunca voltou à terra natal. Com vocação para seguir a carreira artística, aos 20 anos, foi apresentada ao compositor Josué de Barros que, encantado com seu talento, passou a promovê-la em editoras de teatro. O sucesso não demorou a chegar e veio no ano seguinte com a marcha Pra Você Gostar de Mim, Tá Aí, de Gilberto de Carvalho. Pouco depois, ela já era apontada como uma das principais cantoras do Brasil. Em seguida, Carmen assinou o contrato com a rádio Mairink Veiga, onde ficou até 1936, quando se transferiu para a Tupi. Em 20 de janeiro de 1936, estreou o filme Alô, Alô, Carnaval, com a famosa cena em que ela, e Aurora Miranda, sua irmã, cantam Cantoras do Rádio. 3 anos depois, veio a chance de fazer carreira nos Estados Unidos. A estreia de Carmen aconteceu no espetáculo musical Streets of Paris, em Boston. Seu sucesso de crítica e público foi enorme. Sua fama não parou de crescer e no dia 5 de março de 1940, ela se apresentou ao presidente Franklin Roosevelt durante um banquete na Casa Branca. Entre 1940 e 1953, atuou em 14 filmes em Hollywood e esteve nos mais importantes programas de rádio, TV e teatros dos Estados Unidos. Carmen Miranda chegou a receber o maior salário até então pago a uma mulher nos Estados Unidos. Em 1947, ela se casou com o norte-americano David Sebastian, com quem viveu uma relação bastante difícil. Nos Estados Unidos, Carmen começou a usar barbitúricos para dar conta de sua agenda lotada. Além disso, bebia e fumava bastante, o que potencializava o efeito dos remédios. Com a saúde debilitada, ela morreu vítima de um ataque cardíaco fulminante em sua casa em Los Angeles, aos 46 anos, no dia 5 de agosto de 1955. 1964. Em um domingo de carnaval, o Brasil perdia Ari Barroso, compositor, locutor e cronista de esporte. Ele morreu aos 60 anos por conta de uma cirrose hepática no Rio de Janeiro. Durante sua carreira, compôs cerca de 500 músicas e também contou com parceiros como Noel Rosa e Lamartine Babo. Nasceu em 7 de novembro de 1903 na cidade de Ubá, Minas Gerais. Ficou órfão cedo e foi criado pela tia Rita, que o inseriu no meio musical. Nos anos 20, lá no Rio de Janeiro, compôs músicas como Eu Vou à Penha e Vamos Deixar de Intimidade. Uma de suas composições fizeram parte do seu primeiro disco, lançado em 1928. Seu maior reconhecimento, contudo, foi com a música Aquarela do Brasil. Suas músicas também ficaram muito conhecidas na voz de Carmen Miranda. O sucesso lhe rendeu um convite de Walt Disney para musicar o filme Você Já Foi à Bahia? Ari Barroso também ficou conhecido pela sua carreira como locutor e cronista de esporte. Com um estilo pitoresco, ele soprava uma gaita de boca toda vez que um gol era marcado durante os jogos. Além disso, não fazia questão de esconder que era torcedor do Flamengo, seu clube do coração. 1967. O presidente Castelo Branco sancionou a lei de imprensa que restringia a liberdade de expressão no Brasil. Com a entrada em vigor desta lei, pelas novas regras, todos os programas exibidos na televisão deveriam apresentar na tela, antes do início, uma autorização rubricada pelos censores. De acordo com o texto, jornalistas e veículos de comunicação poderiam ser punidos e multados se publicassem algo que ofendesse a moral e os bons costumes, especialmente se o alvo fosse alguma autoridade. Em caso de vigência de estado de sítio, o governo iria enviar agentes às redações de jornais, rádios e TVs para fazer a censura prévia. Esses são os fatos que fizeram o dia 9 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.